07, autorizado táxi via Pátio Índia Alfa, no ponto de espera chama Torre 198, direção 62, que é legal no 04. 94, Pátio Índia Alfa, direção 66, lá no ponto de espera boa, no 607. 5594, pronto, cópia. Quatro, autorizado Salvador Aracaju via Golf 677, ali no trecho da saída Conde, nível 130 autorizado. Eu colo na pista 10 com curva pela esquerda. Aciono o código 0264. Controle 120.8, torre 118.62. Salvador, gol 1607, pronto, ponto de espera, pronto. Gol 1607, ali mantém cabeceira 10. Ali mantém 10, gol 1607. Gol 1642. Tá autorizado o SPEC acionamento. No 897.4. Nota. O no 897 autorizado Salvador com fim via Upper do Lu 16. Decola. Realiza o perfil da saída da EL, transição Leda após Leda Rua Bridge. Nível 360, decola a pista 10, curva à direita, aciona 5527, o controle em 120, decimal 8, torre 118, decimal 62. Autorizado com a pista, nível 360, via Apesulu 16, da EL, linda após 30, decola da 10, curva à direita, 5527, transforma 108, controle 360. Alinhamento correto, chamando puxa acionamento, gol no 897. Aguardando você pra tampa, né? No 607 livre decolagem, pistão 10, o vento variável com 03 nós. Realizado a decolagem, correto, 07. Com 2, chama pro táxi. Alfa táxi, táxi ok. Alfa Victor Juliette, autorizado Salvador, Salvador, via corredor Axé até Caixa Prego, mil pés, faz o corredor Axé, decola da pista 17, curva direita, aciona 0151, controle 120, decimal 8, torre 118, decimal 62. Controle Salvador decolar no Cisco, eu tô voando 607. ou o número 07, contato radar decolagem, quando o voo 360, saída Arco Elefa. 360, Arco Elefa, saída do número 07. Autorizado táxi via Pátio Índia Alfa no ponto da Chama Torre, 198, decimal 62, Kennedy igual no 014. No 642, na escuta do solo. Prossiga no 642. No 642, aguarda no através do 62, correção, aguarda no através do 62 é para prosseguir o táxi, tá? Da companhia iniciando pushback no portão 2. Sim, através do 62, no 642. Papago Índia Delta Papá, desce no voo 050. Autoriza a Abdube para o Gol no 607. Aguarde a coordenação, Gol no 607. 7. Qual foi o que tu fizeste para chegar equipamento como recebe? Gente, após quando pronto para o táxi, eu vou ver que Juliette, 4402 é bom. Do ano 715, temos 164 a bordo, 3 horas e 35 de autonomia, treinando com 5. Confirma o POP e autonomia? 164, 3 horas e 35 minutos. Gol 1715, autorizado táxi via Índia Alfa no ponto de Chama Torre, frequência da Torre 198, decimal 612, do Kenegal no 014. 14, Índia Alfa, 18, meia dúzia, Gol no 715, bom trabalho. 1642, autorizado táxi de Pátio Índia Alfa no ponto da Chama Torre, 198, decimal 612, quem legal no 014. Gente, de táxi de Pátio Índia Alfa no ponto da Chama Torre, 198, meia, Gol no 642. Após a passagem do tráfego à sua cauda, que está no através do 62, é autorizado o pushback acionamento. Vamos tráfego na 62, autorizado o pushback acionamento com 94. Altímetro 1-0, 1-4. 14, a linha decola da 1-0, Gol no 7 e no 5. Azul com 069, chama registro no 251, alterna 1-3-3, desmal 2-5. 2-1-3-3-2-5, azul 4-3. 4-0 minha mãe. Salvador, bom dia, bom, 642, ponto 0, vamos 0, pronto. Pelo 642, ali mantém, cabo 0 no 0. Ali mantém no 0, bom, 642. O centro pediu para que mantenha a saída do gol no 6. Mantendo a saída. Alfa Vete, Juliette, altímetro 10, 1-4, reposta no bote para taxi Oscar. Voo no 715 ao 53 decola, 1208 ao controle, bom voo. 1208, voo no 715, bom trabalho. Voo no 607, agora 5-260, alterna 1288. 260-288, voo no 607, bom. Controle Salvador, muito bom dia, voo no 715 decolado na Arvo. Voo 1-7-5, bom dia. Contratada na decolagem, suponho voo 360, é da Arvoelefa. Arvoelefa e 360, voo 1-7-5. Para o Zico 1, alternativa também. Pesado táxi via Índia Alfa no ponto espera chama torre 1-8, decimal 62, que é igual no 0-4, voo 1-8-9-7. Índia Alfa, ponto espera 2-6, já do ar de trabalho, voo 1-8-9-7. Como 5-5-4, autorizado pushback acionamento na posição 3 do pat 3. Salvador, bom dia, boa noite, não espera nada. Boa noite, 97, ele mantém, capture 1 no 0. Ele mantém 1 no 0, outro 97. Voo no 642, é o 54, decola, 120, decimal 8, é o controle, bom voo. 208, obrigado, tenha um bom dia. Controle Salvador, bom dia, agora 642, passa 1400. Voo no 642, contratada na decolagem, esse voo no voo 390, saída PUCA. 39 na PUCA, voo no 642. Confirme, diretor de trabalho. Índia Delta Papá, plano cancelado 55, desce ao número 510, você passa o mototáxi. 897, tem livre decolagem, pistão 0, vento calmo. Livre decolagem, pistão 0, Gol 897. E o 5973, escute a informação Juliette, por gentileza. Salvador, bom dia, é o 35 no 7, Juliette, informação. 35 no 7, autorizado 380, a saída Arbor Eletro, 1 minuto 4. Na escuta. Controle, 120, décima 8, bom voo. 208, 1897, bom dia, André. Quem legal no 0, no 4, 355, no 4. D7 da Gol, ascensão para 360, nada. Gol, 1897, contato radar de colagem, foi no jogo 360, na saída da Elia da Bridge. Da El Leda Bridge, 360, autorizado, 189. Alfa Vito Juliette é ali, mantém reporte chuva quando o plano para decolagem. Escuta, câmbio. 3597, autorizado Salvador, Brasília, via Upper Zulu 17, nível 380 autorizado, decola pistão no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da saída Arbor Elefa, aciona o código 5552, a frequência do controle 120 decimal 8, frequência da torre 118 decimal 62. 380 autorizado para Brasília, Upper Zulu 17, aerovia. Decolando da pista no zero, faz curva à direita, perfil da saída Arbor, transição Elefa, no transponder acionado 5552 e 1208 ao controle, a torre 186. Planejamento correto, porta para o congestionamento da 3517. Resposta está na posição 7. 5973, pronto, código. E o altímetro no 0 no 4, para cheque o vento calmo, a intenção é pouso no pistão 7. Afirmativo, está passando a rotatória. Afirmativo, reporte curto final, pistão 7, o Índia Delta Papá. Passada. Após o pouso, o pátio é o... A frequência da torre 118 decimal 62, aciona 5555 e o 5973. 5973, frequência da torre 118, decimal 62. O controle 120, decimal 8. Cotejamento correto, chama por puxa acionamento no pátio 3, posição 5, Rio 5973. 685, tá bom dia. São 3153, autorizado Salvador Galeão, via Upperzulu 10, após SMAP, após DCT Lúvito, após DCT Barbacena, após conforme rota do plano. Decolo da pista 10, primeira curva à sua direita, realiza o perfil da saída da El, Lida, após Lida Voadrit, nível 380, autorizado. Aciona 5557, frequência do controle 120, decimal 8, torre 118, decimal 62. Voo 130 na saída Conde. 130 para a saída Conde, 55 no corpo. Da Galeão. A rota é o perfil da SMA, depois da DCT Lu, depois da DCT Barbacena. Cola da pista 10, foi feita na da Elveta, depois vou abrir. Transponder é 5.7, o controle de saída 120, decimal 8, da torre 126, custa 3.153. Para 3.153, aciona 5.557, cotejamento correto, o porta do puxa acionamento 5.153, no portão 5 do pátio. O 1897, Recife, 1251, alterna 133, decimal 25. 251, 3325, voa 1897, bom trabalho. Índia Delta Papá, no solo 05, livre direita, chama o solo 1, qual é não? Livre direita, acho que você tem que livre, até o 45. estacionamento da 3597 3597, autorizado por estacionamento, chama o táxi. Portará, 3597. Portará, 4208. Estabilizado, azul 4208. Completa final LS, torre em 1 no decimal 6, azul 4208. 4208. Salvador, 355 no 4. Via parte em de alfa, ponto espera chama torre 1 no decimal 62, que o QNH agora 10 no 5. 10 no 5, negativo. Reponte quando, por gentileza?